Cartel e pá. Cartel 24 e pá. Horas no ar. 24 convivendo horas com a minha mãe, São Paulo, ladrão. Cartel e pá. Tá, profecia do mal, o fez esquecer. 9mm se quiser uma PT, vai destruir ou se destruir e perar, haha. Ou numa cela acabar ou começar, que o cara parou no assalto, dançou. Vê seu próprio velório, trocou com os PMs. Aqui em São Paulo não tem boi pra ladrão. Vê se segura, pá, segura, pá. Os porra vem armado, revólver engatilhado. E sua morte foi motivo de festa pra os vitcampé. A choradeira com o sistema quer, deu certo. Jogou um preto no deserto, na tarde de chuva, acorrentado, sem comida e sem água. Um cachorro nas ruas vai morrer de fome. Agora eu quero ver um advogado pra me defender. No fundo de uma cela, na moral se perdeu. Nos quatro cantos da cidade a profecia se cumpre. Com a chuva que cai, a noite que se vai, meu revólver falhou, moro. O anjo da que sai, o demônio que vem. Aproveita sua gangue, fode mais o de nós. Eu sou aquela mina armada com mais de 1000 razões pra tirar. Ou um crime no ar, que nada pode parar. Nem a polícia pode comer os planos. Na atitude eu vou além, quem quiser comigo vem. Não sou de arma, mas o dedo está sempre no gatilho. Porque Deus é por todos e o homem é do mal e traiçoeiro. Mata seu mano por inveja ou por dinheiro. Ser aquele cara caído, sem chance de vida. Ou o cara que atirou com revólver e construiu seu valor. Do Brasil ao Paraguai, Chile ou Argentina, surge o terror da América Latina. Meu rap é de paz, mas a polícia é paga pra matar. Eu disse pra matar, cartel e pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas uma o vigia. Uma faca na garganta, um tiro na cabeça. Frustração humana pra que o demônio desapareça. Inferno periférico. 1, 2, 3, finados. Uma chacina, luz do dia, corpos executados. O cheiro no pó, o véu na cinta. O plano B.O. É Deus e um cão no seu coração, nada mais só. Que conviver 24 horas com o crime. Nem nada fácil aí, não subestime. O ladrão que mata pra ver o seu sangue escorrer. Ou até mesmo aquele que furta pra ver o seu filho comer. Corpos na vala. Crianças, jovens, velhos, adultos. Presenciam é só mais um defunto. Que não obteve sucesso em sua vida. O crime foi a solução, a morte sua saída. Seja bandido, bicho solto. Ou aquele que pá comédia com o fé. Ou com flagrante, fazendo pose e fazendo média. A morte está por vir. Detenção, sei lá, é caixão ou prisão. Reflita sobre a sua vida. Cotidiano violento, pesadelo sangrento. Contrabando e pá, vamos sobrevivendo. Não seja sagaz, pratique a paz. 24 horas no ar, no ar, nada mais. Cartel e pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas de uma forte montaria. Mano, eu queria que os PMs puxassem o meu DPC e não desse nada. Se limpo na praça, começasse a trampar um pivete pra eu poder educar. Dá pra ele uma calça, um tênis, fugir desse inferno. Ensiná-lo a escrever num caderno. A neurose de um ladrão, é o canhão na mão. Tambor carregado, os cuzão pra matar. Um vigia, um PM, sei lá. O dia tá chuvoso, não tá tudo azul. No dinheiro, na droga, o uísque, os carros, dinheiro pra gastar. Os caras saem pra roubar, que alguém os proteja. A cadeia tá aí, caiu lá dentro, já viu. Segurar os B.O., meu parceiro tá lá. Mano, quando é mano, a gente curte até o fim. Onde ele chegou, disse assim pra mim, que tava com dinheiro, que ia se casar. O tempo passa depressa, bem-vindo você, aqui é SP. A violência mais bonita do Brasil, da capital interior. Aonde você for, eu vou, com uma luz protetora. Na cadeia ou no hospital eu vou estar, tá? 24 horas no ar, cartel e pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. Cartel e pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o cartel vigia. E pá. 24 horas no ar com uma estrela, o guia das ruas o vigia.